desmotivado pela violência, machista sem poder falar nem o que pensar. Que amor é esse? Mas que amor é esse, passado de má intenção? Até Maria da Penha não te dá proteção. Que amor é esse? É preciso superar, aprender a se valorizar. Meio que unha e cabelo, repor no lugar. Repor no lugar. Se ame, não finja orgasmo, deixa ele saber que não sabe amar você. Passou o tempo de sofrer. Se ame, renuncia desse monstro que só fez a tua vida caminhar pra trás. Vai, vai, pegue e nunca mais. Ai, ai, ai, ai. Popopô estourou e o depressou. É preciso superar, aprender a se valorizar. Make unha e cabelo, repor no lugar. Repor no lugar. Já orgasmo, deixa ele saber que não sabe amar você. Passou o tempo de sofrer. Se ame, renuncia desse monstro que só fez a tua vida caminhar pra trás. Vai, vai, pegue e nunca mais. Se ame, não fica orgasmo, deixa ele saber. E não sabia amar você. Passou o tempo de sofrer. Se ame, renuncia desse monstro que só fez a tua vida caminhar pra trás. Vai, vai, pegue e nunca mais. Ai, ai, ai, ai, ai. Vai, vai, pegue e nunca mais.